nós, enquanto estrutura política concelhia, achamos que é fundamental que haja JP e que haja a juventude sempre ligada à concelhia, porque isso acaba por ser, entre aspas, a maternidade para a sucessão e para a longevidade e a continuidade do CDS. Aquilo que eu tenho notado neste JP, tanto na anterior como neste, e a gente vai convivendo com os jovens, é que eles mostram muito o que querem, sabem muito o que querem e têm muita qualidade e têm muitos valores intrínsecos ligados a eles. Isso indiretamente está ligado ao CDS, que é um partido de muitos valores, e asseguramos assim dessa forma, havendo JP, que as coisas têm continuidade. Então nós temos dado o máximo apoio e achamos que é fundamental que isto, que se dê continuidade à JP.